programa de plantas medicinais e fitoterápicos na Rede Municipal de Saúde do Ministério da Saúde, aprovado para Foz do Iguaçu, está em fase de implantação. O município abriu uma licitação para aquisição de medicamentos na modalidade pregão eletrônico, que será aberto no próximo dia 25. O objetivo é adquirir medicamentos voltados principalmente para o tratamento de hipertensão, diabetes e saúde mental, que serão prescritos pelos médicos aos usuários do Sistema Único de Saúde no município. Na sequência da compra da medicação, será realizada a capacitação dos profissionais. A implantação do programa será gradativa, feita por distritos. O primeiro será da área sul de Foz do Iguaçu, que fica na região do Porto Meira. A Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu foi uma das poucas no país a obter aprovação do projeto para estruturação, consolidação e fortalecimento de arranjos produtivos locais em plantas medicinais fitoterápicas. O Ministério da Saúde repassará os recursos para aquisição dos medicamentos e capacitação das equipes de médicos, enfermeiros e agentes comunitários que trabalham no programa Saúde da Família e que aplicarão o programa. Mais informações podem ser obtidas no horário das 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira, através do telefone 45-3521-1377 ou pelo e-mail dirley.dcs@pmfi.pr.gov.br. Marjorie Colombari para a CBN Foz.